numa louca de madrugada, fugia de casa, quebrava tudo, agredia as pessoas, ficou possessa mesmo. E aí eu falei com a mãe dela, falei assim, ó, isso é uma opressão. Ela falou, não, ela tá com depressão, com ansiedade. Eu falei, não, é sua sobrinha. Minha sobrinha. Eu falei, não é ansiedade, não é depressão, isso é opressão maligna, porque o senhor usou o pastor Dair Gomes para dizer que era isso. Só que o inimigo não deixava ela vir mais, e ela gosta até muito de vir ver a pregação do senhor. E aí eu falei, vamos fazer uma campanha. Eu falei, tia, você tem como a mãe dela representar ela, continuar o processo da campanha, que ela veio no primeiro dia, depois não quis vir mais. Aí eu falei com ela, você tem que fazer a campanha em favor dela. Aí minha tia nunca gostou muito de vir na igreja. Ela veio, pastor, lá de Ferro Rosa, que eu moro lá em Ferro Rosa. Ela veio aqui de noite na hora do Ramon, porque ela trabalha, e fez os 7 passos. Quando chegou no quarto, que era no quarto passo, Deus usou o pastor Ramon, dizendo que ia dar vitória a ela. E a minha prima, graças a Deus, de lá pra cá, nunca mais aquele espírito maligno foi embora. Ela quebrava tudo, pastor. Lá em casa tinha 1000 lajotas, ela quebrou a lajota todinha, que ia fazer a casa dela, destruiu tudo. Ela celular, era agressiva. Tava agressiva, e ela nunca foi agressiva, é uma menina muito estudiosa. E ela ficou oprimida. Hoje ela está liberta. Está liberta, liberta. Completamente liberta. Completamente liberta mesmo. Quem libertou ela? Foi ela, foi Jesus. Numa sexta-feira aqui. Foi, na sexta-feira. Ela está completamente liberta. Completamente liberta. Curada por Jesus. Curada por Jesus. Vale a pena estar aqui. Vale a pena. Você vem de Ferro Rosa. Isso, e há muitos anos que eu faço campanha aqui. Muitos anos. Olha aí, ela e alguns da família vindo de Ferro Rosa. A sobrinha dela, a situação era essa que ela descreveu. Uma moça oprimida, quebrava tudo dentro de casa, fugia de casa, mas hoje completamente liberta para a glória de Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar a Jesus. A igreja glorifica Jesus. Eu me encontrava oprimida, numa triste situação. Eu me julgava tão vencida. É, tá aí, ouvinte. Essa moça se encontrava realmente oprimida, numa triste situação, e sendo vencida pelo gigante da opressão, da depressão, da ansiedade. Essa moça disse à sua tia, a Fabíola, que ela quebrava tudo dentro de casa. Ela era agressiva, ela ficava agressiva. Além de deprimida, ela estava oprimida, oprimida. E ela era agressiva, quebrava tudo dentro de casa, saía de casa, tinha que correr atrás para buscar, senão podia acontecer o pior. Mas graças a Deus, a Fabíola, a mãe dela também, vindo na sexta-feira, buscando a Deus, vinha representando esta moça, buscando a libertação dela, e aquele gigante maligno que estava afrontando aquela moça foi derrotado, foi vencido. Hoje a moça é tranquila, acabou a depressão, acabou a opressão, ela é uma moça dócil e a família está feliz, toda a família está feliz com a libertação dessa moça. A campanha de sexta-feira é uma campanha de libertação. Deus tem libertado muita gente de opressões malignas, de depressão. Deus está libertando. Então, é uma campanha para nos fortalecermos em Cristo Jesus. Então, venha para cá sexta-feira. É dia de bênção. Se você ainda não entrou nesta campanha, venha. Sexta-feira é mais uma série das 21 sextas-feiras, vencendo gigantes. Mas é como eu disse, você não pode fazer 21 sexta, faça 3, faça 4, faça 7, faça 10, faça quantas você puder fazer. Mas venha sexta-feira, a grande campanha vencendo gigantes. Católicos, espíritas, evangélicos, em geral, Jesus garante a sua vitória. Nós vamos pregar e vamos orar. Vou repetir. Olha bem, no primeiro horário, 7 horas da manhã começa, 8 da manhã eu estarei no altar. No primeiro horário, eu estarei pregando e orando por vocês. No segundo horário, presbítero Amarildo, 10 horas da manhã. 2 horas da tarde, presbítero Ramon Rodrigues. E 7 da noite, nesta sexta, 7 da noite, com a presença do homem de Deus, presbítero Onofre. Então, a sexta-feira, aqui na Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra, vencendo gigantes. Esperamos por vocês sexta-feira. Deus é o maior da terra e não perde guerra, não foge da luta. Crente verdadeiro ora, quando a igreja chora, ele sempre escuta. Lutou a luta de Moisés no Egito, e Faraó destruiu. E foi a luta com Ezequias, seu ungido, e o inimigo sucumbiu. Ele batalha pela igreja, dizendo: minha essa peleja. Sai da frente, sai da frente, se não quer se machucar. O Senhor saiu pra guerra, vai operar. Sai da frente, inimigo, que essa guerra grande está. O poder que aqui se sente é o poder de Jeová. Sai da frente, se não quer se machucar. Se o Senhor saiu pra guerra, nosso Deus vai operar. Sai da frente, inimigo, que essa guerra grande está. O poder que aqui se sente é o poder de Jeová. É agora 17 horas e mais 26 minutos, 17:26, programa Voz da Libertação. Neste momento, falando com vocês, pastor Odair Gomes, trabalhando conosco aqui na sonoplastia, o presbítero Henrique Esmazaro. Falamos aí, ouvinte, de sexta-feira. Sexta-feira, a grande campanha vencendo gigantes dentro da campanha Libertação Total pelo Sangue de Jesus. São as campanhas aqui na Igreja Deus e Amor, em nossa sede maior, aqui na Avenida Santo Antônio, 366. E agora a gente vai falar de domingo. Eu disse para vocês que nós estamos com três campanhas muito fortes. Quarta-feira já falamos, sexta-feira já falamos, e agora vou falar de domingo. Deus colocou no meu coração para começar uma campanha forte aos domingos, para que pessoas recebam o milagre de Deus. Então agora a gente vai falar de domingo. Inclusive, domingo passado, nós começamos esta campanha, foi uma bênção. Vocês vão ouvir testemunho já de domingo passado, tá bom? Agora, precisamente, 17 horas e 28 minutos em Vitória. Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. O milagre não cessou, o milagre não cessou. Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. É isso mesmo, ouvinte, o milagre não cessou. Por que que o milagre não cessou? Porque o próprio Jesus disse, quando Jesus exercia o seu ministério público, Jesus operando tantas maravilhas, tantos milagres, de repente ele disse para os seus discípulos, e está registrado na Bíblia Sagrada, Jesus disse: quem crê em mim farão as obras que eu faço, e até obras maiores poderão fazer, porque eu vou para meu Pai. E isto aconteceu. Jesus encerrou o seu ministério morrendo na cruz, pagando o preço da nossa salvação, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Então ele deixou essa autoridade com a comissão que daria sequência no seu trabalho. Então vemos que na era apostólica, os milagres continuavam acontecendo. A Bíblia diz que Jesus cooperava com os seus discípulos, apóstolos, nas operações de maravilhas. Isso não acabou, isso não cessou. Hoje, Jesus continua cooperando conosco nas operações de maravilhas. Ele disse, quem crê, e nós cremos. A Igreja Pentecostal Deus e Amor crê até hoje nas operações de milagres, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ouvintes, Deus colocou no meu coração para começar aos domingos a campanha de 7 domingos intitulada O Milagre Não Cessou. Nós começamos domingo passado. A igreja estava lotada e Deus fez obras maravilhosas. Muitas pessoas foram curadas. Deus fez milagres na nossa frente. E domingo agora vai ser o segundo dia, o segundo domingo. Eu quero convidar o senhor e a senhora para estar presente. Deus opera milagres. Quando falamos de milagres, falamos naquilo que é maior do que uma bênção, é maior do que uma cura. Milagre é aquilo que só Deus, só Jesus pode fazer. E quem sabe você está precisando de um milagre na sua vida física, na sua vida econômica, na sua vida emocional, na sua vida espiritual ou em qualquer área da sua vida. Deus pode operar o milagre na sua vida. É domingo agora, aqui na Avenida Santo Antônio 366, pontualmente 9 horas da manhã. Pontualmente 9 horas da manhã. Neste horário, eu, pastor Odair Gomes, estarei no altar para pregar a palavra e orar em seu favor. O milagre não cessou. Por que que Deus colocou no meu coração para começar esta campanha aos domingos? Porque tem gente que não pode vir na igreja durante a semana ou tem dificuldade de vir durante a semana, mas tem facilidade de vir aos domingos. Então, domingo é a campanha O Milagre Não Cessou. Vamos ouvir, ouvinte, presta atenção. No que aconteceu domingo passado, que foi o primeiro dia da campanha O Milagre Não Cessou. Ouça. Vera Lúcia. Dona Vera, qual foi a bênção? A bênção é que eu sou uma ex-cancerosa, uma ex-cega, que eu estava cega da minha vista, e Jesus me curou aqui. O câncer, Deus me curou aqui, e eu, os médicos lá das quinas, falou, liga para Santa Rita, eu falei, não, me leva para a igreja, Deus e amor, que lá é o ponto de socorro de Jesus. E aqui Jesus te curou. Jesus me curou. Olha aqui, irmãos, olha aqui, chegou aqui cega e cancerosa. Chegou aqui cega e cancerosa, está enxergando e está livre do câncer. Quem te curou? Jesus! Amém, muito obrigado. A igreja pode glorificar a Jesus. O milagre não cessou, o milagre não cessou. Jesus Cristo é o mesmo. Tá aí o testemunho da Vera Lúcia. Domingo passado, no primeiro dia, ela deu esse testemunho. Ela era cega, cancerosa, e foi curada da cegueira e do câncer. Isso é milagre, ouvinte. Isto é milagre. E pelo que ela disse, a gente não pode soltar todo o depoimento dela, porque é muito comprido. Mas pelo que ela disse, ela estava desenganada dos recursos humanos devido ao câncer. E além de cancerosa, era cega, mas graças a Deus, aqui na igreja Pentecostal Deus e Amor, ela foi curada da cegueira e do câncer. Isto é milagre. Se isto não é milagre, O que é milagre, então, ouvinte? Olha, domingo é mais um dia, tá? E quero lembrar que domingo é a Santa Ceia, claro que sim. Domingo, a nossa membresia vai estar aqui para participar da Santa Ceia de Jesus. Eu estarei celebrando a Santa Ceia. E a ceia é para os membros efetivos da igreja. Se você não é membro efetivo da igreja, claro, você sabe que você não vai participar da ceia. Mas dentro deste culto de celebração da ceia, eu vou fazer a oração da campanha, O Milagre Não Cessou. Você vai participar, sim, da campanha O Milagre Não Cessou, porque assim que eu celebrar a Santa Ceia, nós vamos fazer a oração da campanha O Milagre Não Cessou. Então venha, você que entrou na campanha domingo passado, claro que você vai voltar. Você que ainda não entrou nesta campanha, venha domingo, porque o milagre não cessou e Jesus pode operar o milagre na sua vida, o milagre que você precisa. Vamos ouvir mais um testemunho de domingo passado, já do primeiro dia da campanha, O Milagre Não Cessou. Senhora, seu nome? Jurema. Jurema, qual foi a bênção? Cheguei aqui desesperada. Falei, vou receber minha cura, eu vou pra igreja. Eu ouvi na rádio que ia começar a campanha hoje. Eu vou fazer em nome de Jesus. E você chegou aqui como? Eu cheguei aqui desesperada, minha cabeça parecia, eu não sabia se vinha para cá, se ia pro hospital. Falei, não, vou pro hospital do Senhor. Parece que a sua cabeça ia estourar. Estourar, desde a madrugada. Aí eu peguei e falei, não, vou pra igreja, mas... Foi curada aqui hoje, foi curada aqui agora. Curada agora. Nesta oração, quem te curou? Foi Jesus. E se Jesus te curou, por que a senhora está chorando? É porque só Deus mesmo. De alegria, de emoção. E eu também já fui curada aqui também de câncer de mama. Eu fiz uns exames. Quando eu estava na mesa, os médicos chamou uma equipe lá porque eu ia fazer a retirada de mama, da mama esquerda. Aí a médica chamou a equipe e falou, não entendo, porque não tem nada. Aí o médico perguntou, você é o quê? Eu falei, como assim ele? Você participa de alguma igreja? Então, eu falei, eu vou na igreja Deus é Amor. E aí ele falou, pois é, você pode ir embora que você não tem nada. O câncer desapareceu. Apareceu, não tem nada. O próprio médico ficou assustado. O próprio médico falou. Porque havia diagnosticado câncer de mama. Ela tinha que tirar a mama. E quando foi fazer novos exames pré-operatório, o médico viu que o câncer havia desaparecido. E ele perguntou, o que você faz? Você participa de alguma igreja? E ela disse, eu vou na igreja Deus e Amor. Faço campanha lá. E ele diz, continua, porque você não tem mais câncer. O câncer desapareceu. O próprio médico reconhece que foi milagre de Deus. Deus abençoe, moça. Amém, irmão. Pode glorificar a Jesus, irmãos. O milagre não cessou. O milagre não cessou. Jesus Cristo é o mesmo. O milagre não cessou. É muito gratificante, ouvinte, ouvir testemunhos como esse da dona Jurema, como foi também o da dona Vera Lúcia. Olha, a dona Jurema, ela recebeu dois milagres de Jesus. Primeiro, ela foi curada do câncer de mama. Ela tinha que tirar a mama devido ao câncer, mas ela, vindo primeiro na igreja Deus e Amor, recebeu a oração, Deus curou ela. E quando foi na hora de fazer os exames pré-operatório para tirar a mama, os médicos percebem que ela não tem mais câncer. E o médico assustou e perguntou, o que você faz? Ela disse, como assim? E ele disse, você participa de alguma igreja? Ela disse, eu vou na igreja Deus e Amor, estou fazendo campanha lá. E o médico falou, olha, você não tem mais câncer, é milagre. O médico reconheceu que foi milagre. E domingo passado, ela chegou aqui desesperada. Ela tinha um problema sério na cabeça Aliás, ela foi revelada que tinha um pequeno tumor na cabeça, que num futuro próximo aquilo poderia crescer e tomar o seu cérebro. E ela, no momento da oração, ela foi curada por Jesus, domingo passado. Ela foi curada desse problema na cabeça, domingo passado, na hora da oração dos milagres. Ela diz que chegou desesperada e saiu tranquila, abençoada, levando o milagre de Jesus. Então, ouvinte, domingo, hein? Domingo, pontualmente, 9 horas da manhã. É bom que você chegue cedo, chegue antes das 9 horas da manhã, tá bom? Irmãos católicos, espíritas, evangélicos de todas as denominações que crê em milagre, então domingo vai ser o segundo dia da campanha O Milagre Não Cessou. 9 da manhã em ponto eu estarei no altar. E você que é membro da igreja, membro efetivo, você vai participar da Santa Ceia comigo. Eu estarei neste culto celebrando a Santa Ceia para todos os membros da igreja. A Santa Ceia é algo espiritual que alimenta a nossa vida espiritual. Então, todos os irmãos membros da igreja, venha domingo participar da Santa Ceia. E participando da ceia domingo, você vai também participar desta campanha O Milagre Não Cessou. Porque depois da celebração da ceia, eu vou fazer a oração da campanha. Sim, a oração da campanha O Milagre Não Cessou. Qual é a bênção que você precisa? Ou seja, qual é o milagre que você está precisando? Eu não sei, você sabe. Eu não conheço seus problemas, suas dores, seus traumas, seus dilemas. Você conhece. E Jesus conhece mais do que você. Jesus tem poder de operar o milagre na sua vida. Por isso, é a campanha O Milagre Não Cessou. É domingo agora. Domingo agora, neste segundo domingo do mês de junho. 9 horas da manhã em ponto. Agora, não esqueça, chega antes de 9 horas da manhã. Domingo a nossa igreja vai receber uma superlotação ainda maior do que domingo passado. Porque muita gente que talvez está ouvindo o programa e não sabia da campanha O Milagre Não Cessou, não veio domingo. Mas vai vir domingo agora para entrar nesta campanha, porque também crê e quer o milagre de Deus na sua vida. Então chegue antes de 9 horas da manhã, tá bom? Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra. Pontualmente, 9 da manhã, domingo, eu estarei no altar. É a campanha, é o segundo domingo, O Milagre Não Cessou. Que Deus te abençoe, ouvinte. Olha, não esqueça de contribuir com 1 quilo de mantimento. Sempre os irmãos estão contribuindo com 1 quilo de mantimento para a ajuda dos necessitados. E sempre no dia da ceia, os irmãos fazem isso, traz 1 quilo de mantimento, tá bom? E você que é dizimista fiel, chegue cedo, mais cedo, para você passar na livraria e devolver o dízimo, que é algo que nós devemos fazer para o crescimento, a manutenção da casa de Deus. Deus abençoe vocês, ouvintes. Conto com a sua presença domingo, em nome de Jesus. Milagre não cessou, Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. O milagre não cessou, o milagre não cessou, Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. O milagre não cessou, o milagre não cessou, Jesus Cristo é o mesmo, o milagre não cessou. Onde Deus está, os 17h48, é o programa Voz da Libertação, pela Rádio Capixaba, de Vitória, Espírito Santo, nas frequências AM50, FM105.1, programação local até as 18 horas. Falou ao vivo com vocês, nosso querido pastor Odair Gomes, ele falou de quarta-feira, amanhã, né, amanhã, é a campanha Vitória em Tempo de Crise, nos quatro horários. Ele vai estar de manhã e à noite. 10 horas, pastor Antônio dos Anjos. 14 horas, presbítero Ramon Rodrigues. Ele falou também de sexta-feira, nos quatro horários. A campanha Vencendo os Gigantes, que está em prosseguimento. 7 da manhã, ele vai estar presente em Santo Jejum, sexta-feira agora. Isto. 10 da manhã, presbítero Amarildo Ramos da Serra. 14 horas, presbítero Ramon Rodrigues. E 19 horas, presbítero Onofre, vindo lá de Pedra Azul. Sexta-feira, a campanha foi o que divulgou ao vivo aqui, falando com vocês, o pastor Daí Gomes. Ele falou de domingo também, domingo que vem, dia 8, segundo domingo do mês, teremos a Santa Ceia, mas a continuação da campanha O Milagre Não Cessou. O pastor Daí Gomes vai pregar, vai celebrar a ceia para os membros. E nós, além da ceia, nós estamos na campanha. Eu estou na campanha de domingo. Então, eu vou vir participar da ceia, ajudar na ceia, mas eu vou também ficar participar da campanha. Pastor Daí Gomes vai orar para que os milagres aconteçam. Serão gravados testemunhos, sim. Serão gravados testemunhos, porque milagres irão acontecer domingo que vem. Domingo passado, Pastor Dair Gomes não pôde ouvir todas as pessoas, só viu acho que 10 pessoas. Porque, por causa do horário, para não passar do horário marcado. Porque muita gente foi curada domingo passado, dia 1º, no início da campanha. E domingo que vem será diferente. Depois que ele celebrar a ceia, ele vai fazer a oração dos milagres. E ele fazendo a oração dos milagres com a igreja de Santo Jejum, o que vai acontecer? Milagres tremendo. Você quer um milagre? Você precisa de um milagre para alguém da sua família? Venha buscar. Domingo que vem agora, dia 8. Avenida Santo Antônio, 366, volta de Caratuíra, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Será o segundo domingo da campanha de 7 domingos, o milagre não cessou. Domingo que vem você poderá gravar o seu milagre. Você que não deu tempo de gravar domingo passado, ou você que vai vir, com certeza o Senhor vai operar um milagre na tua vida. E você vai testemunhar, gravar, para aumentar a fé dos ouvintes. Domingo que vem, prosseguimento da campanha de 7 domingos seguidos, o milagre não cessou. Sempre com a presença dele, pastor Odair Gomes, junto com a multidão de pastores, presbíteros, toda a igreja, irmão de todas as igrejas evangélicas, católica, espírita, desviado, irmão da Deus Amor, igreja, os irmãos da Deus Amor dos bairros, aqui da Grande Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Carapina, enfim, todo mundo aqui, domingo que vem. Os membros, obreiro e obreira, vão participar da ceia. Os que não vão participar da ceia, mas vão participar da bênção de Deus também. Vai ser revelado, vai receber a oração dos milagres, vai poder contar a bênção que Jesus operar na tua vida. Domingo que vem agora. Não fique de fora, vamos continuar com a campanha. Será o segundo elo. Começou dia 1º, e agora domingo que vem, dia 8, será o segundo domingo. Depois nós iremos continuar nesta campanha, sim. Isto, dia 1º, dia 8, dia 15, dia 22, dia 29 de junho. Depois nós teremos também dia 6 de julho e dia 13 de julho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso, a campanha é dia 13 de julho ainda. É o prosseguimento dessa campanha de 7 domingos. Venha para cá, venha fazer conosco essa campanha. É uma campanha muito abençoada. E amanhã, pastor Dair Gomes vai estar com vocês de manhã à noite. A grande campanha amanhã, Vitória em Tempo de Crise. Eu queria mandar um alô para o povo aí do Itapuã. Deus é Amor, fica em frente ao campo do Tupi. E o presbítero Julival Matos, que é o atual dirigente, presbítero Julival, que é o dirigente, é o pastor aí da igreja Deus é Amor de Itapuã. Deus abençoe o cooperador Adão, a todas as irmãs e irmãos aí da igreja de Itapuã. Hoje à noite estarei com vocês, e se Deus quiser, no prosseguimento da campanha, tudo posto naquele que me fortalece. Presbítero Henrique Esmazaro estará com vocês pregando, orando através dos dons do Espírito Santo. Rua Jaime Duarte do Nascimento, número 1. Cooperador Levino, lá de Flechal 2, sempre está conosco aí também nesta campanha de hoje à noite em Itapuã, Vila Velha. E o presbítero Paulo Nascimento está lá com vocês na noite de hoje, aqui em nossa sede de Vitória, sede estadual, na grande campanha, o Advogado Fiel. Ele mesmo vai falar com vocês, presbítero Paulo Nascimento, de Santa Rita. Amados e queridos ouvintes do programa A Voz da Libertação, quem tem o prazer de falar com todos vocês é o presbítero Paulo Nascimento. Estou aqui para convidar a todos os moradores da Grande Vitória. Será nesta terça-feira, a partir das 19 horas, em nossa sede estadual, na Avenida Santo Antônio, 366, na volta de Caratuíra. Estarei pregando a palavra de Deus, estarei orando, e com toda certeza, Deus estará operando sinais, prodígios e maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. E a campanha, o Advogado Fiel, nesta terça-feira, a partir das 19 horas, conto com a presença de todos vocês. Oh, é santo, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Eu te agradeço, te louvo. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de vocês na cidade, no seu monte santo. Recebe, Senhor, o louvor que sobe ao teu trono de glória. Aleluia, Senhor. Santo, levante as mãos. Levantai suas mãos e o adorará. Porque Ele é o Senhor da terra e mar. Cantai altos louvores a Deus. Dai altos louvores a Deus de todo o coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vocês na cidade do nosso, receba o louvor da tua igreja, Deus. Seu monte santo, santo é o Senhor. Aleluia. Diga: grande é o Senhor. Ouvinte, Deus abençoe vocês, um grande abraço, Deus abençoe o seu lar, sua linda família, que Deus guarde vocês. Chegou o Ariel também, que vai me render, vai até a zero hora, eu estarei indo lá para Itapuã pregar e orar por todos. Deus abençoe, se despede de vocês, presbítero Henrique Mazaro. Deus abençoe em nome de Jesus. Rádio Capixaba e a hora 5:58. Você está na Capixaba FM 105,1 MHz em ZYS 967, canal 286, em AM 1050 kHz, ZYI 203, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Rádio Deus é amor. Direto dos estúdios em São Paulo, via satélite. Meu coração aflito está e não consegue mais se controlar. Chame por Deus, por Deus, chame por Deus. Se há um vazio dentro de você e não tem mais vontade de viver, chame por Deus, por Deus, chame por Deus. Chame por Deus, porque Ele está bem pertinho de você. Os seus ouvidos estão atentos e a oração vai escutar. A sua mão bem estendida está com poder para abençoar a todo aquele que o seu nome invocar. Chame por Deus, chame por Deus. Chame por Deus, chame por Deus. Começa agora, Oração do Entardecer. Dezoito horas na capital paulista, paz do Senhor a todos, sou vosso irmão em Cristo, pastor Roberto Marena, hoje dia 3 de junho de 2025, completando exatamente 63 anos, né, que foi registrado oficialmente a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Vamos agora àquele momento de oração. Já estamos em clima de festa, porque no próximo domingo, dia 8, estaremos aqui na grande comemoração destes 63 anos de existência da nossa Igreja Deus e Amor, programa Voz da Libertação, e com certeza muitas caravanas já estão a caminho, já estão chegando. Vamos clamar a Deus, vamos buscar a presença do nosso Deus. Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nos reunimos mais uma vez, Senhor, para te agradecer, porque na verdade nós temos muito mais do que agradecer o Senhor, do que pedir ao Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos pela Igreja Pentecostal Deus e Amor, estes 63 anos de existência desta obra, meu Pai, que já levou a Tua Palavra a bilhões de pessoas. Meu Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha ajudar todos aqueles que têm sido fiéis a Ti, todos aqueles que entenderam o propósito desde o início desta obra. Te agradecemos por aqueles que têm cooperado, que têm ajudado, os pastores, os diáconos, os presbíteros, missionários, evangelistas da Tua casa, Senhor. Te louvamos, meu Deus, por tudo, ó Pai. Te louvamos até mesmo pelas lutas, dificuldades que esta obra já enfrentou, Senhor. Porque em meio às lutas, dificuldades, o Senhor sempre provou que o Senhor está e sempre esteve com esse ministério. Aqui estamos para dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos incluído nesse projeto, pelo Senhor ter nos chamado, pelo Senhor ter nos dado forças para que nós pudéssemos avançar. E venha, meu Deus, neste ano, fazer um grande avivamento, Senhor, porque ainda existe muito o que fazer. Existem ainda muitos campos a serem alcançados. Existem muitas almas, Senhor, a serem resgatadas para o Teu reino. E eu sei que o Senhor ainda espera muito desta obra, deste ministério. O Senhor espera muito ainda do Teu povo, dos pastores que estão à frente do rebanho, Senhor. O Senhor espera muito ainda dos jovens, dos adolescentes, dos anciões, até das crianças, Senhor, que têm louvado o Teu nome. Senhor Jesus, venha prosperar a Tua obra, prosperar espiritualmente a Tua obra, Senhor, para que a Tua obra venha crescer, para que a cada dia possamos ser melhores para Ti, Senhor. Que a cada dia, Senhor, um exército ainda maior, mais poderoso, se levante na terra, Senhor, para levar a Tua palavra, anunciar o Teu evangelho a todas as nações, para que vidas sejam alcançadas. Senhor, são milhões e milhões de vidas que foram alcançadas, mas ainda temos bilhões e bilhões para alcançar. A obra ainda é muito grande, Senhor. Meu Deus, e a seara já está madura. E o Senhor mesmo falou: olhai, a seara já está madura. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. É verdade, meu Deus. Às vezes falta ceifeiro, falta o recurso. Falta-nos talvez até a fé, Senhor, para avançarmos em meio às dificuldades, às lutas, às adversidades. Mas aqui estamos dizendo, Senhor, vem encorajar o Teu povo. Vem encher a Tua igreja do Teu Espírito Santo, do Teu poder, ó Pai, para que possamos levar o único remédio, Senhor, que chama-se Jesus Cristo. O único caminho que também chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, para toda esta humanidade. Olha esta humanidade que sofre, que padece, Senhor, porque ainda não conhecem a Ti, ainda não conhecem os Teus planos, os teus projetos, ó Pai. Quantos, ó Deus, que ainda não ouviram falar que há um Salvador que amou o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, ajuda meu Pai para que a tua igreja possa cumprir a missão, Senhor, de levar o ide a todas as nações, ide pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas como vos tenho mandado. Esta é a ordem, esta é a comissão que nós devemos ir, ó Pai. Meu Deus, orienta, Senhor, a diretoria dessa igreja, orienta a tua serva, nossa irmã Irene Miranda, o pastor Orival, a irmã Débora, pastor Tenório, pastor Milton, pastor Osmar, orienta, meu Deus, a irmã Ilza, orienta o pastor Magno, pastor Fabrício, a irmã Regiana, a irmã Maria José, orienta grandemente o teu povo, Senhor. Senhor Jesus, venha, meu Deus, abençoar aqueles que de mãos dadas estão com a tua obra, os ofertantes, os dizimistas, os mantenedores da tua obra. Senhor, meu Deus, abra as portas, Senhor, como o Senhor tem aberto portas em países, vem abrir as portas para que a igreja possa avançar. Olha para esses países que estão em guerra, Senhor, que estão em conflitos, países que têm as fronteiras fechadas para que a igreja não entre, as leis não permitem que a igreja entre, que o evangelho entre, mas o Senhor tem poder de mudar as leis, o Senhor tem poder de mudar governantes, o Senhor tem poder de fazer tudo acontecer, ó Pai, para que a tua palavra seja anunciada nesses países, ó meu Deus, porque enquanto o evangelho do reino não for pregado a todo mundo, então não virá aquele grande dia que a tua igreja almeja, espera, que o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Meu Deus, venha, Senhor, abençoar, ó Pai. Abençoa este grande evento que acontecerá no próximo domingo, dia 8. Venha usar o teu servo que estará ministrando a tua palavra. Abençoa, meu Deus, as caravanas que já estão vindo aqui para a sede mundial, aquelas que virão na sexta, no sábado, até no domingo, as mais próximas, tanto a vinda como o retorno para as suas cidades, aqueles que virão de carro, de ônibus, de avião, guarda eles, ó Pai, venha protegê-los, livrá-los, ó Deus, para que nenhum mal aconteça, nenhum imprevisto, nenhum acidente aconteça, mas que seja somente, ó Pai, um dia de glorificação, de exaltação ao teu santo nome. Ó, meu Deus, que seja um dia de salvação, de vidas preciosas. Toca nos corações daqueles, ó Pai, que foram tão beneficiados e têm sido beneficiados pelo Senhor, pela tua palavra, para eles entenderem, compreenderem, ó Pai, a responsabilidade que nós temos, a missão que nós temos, Senhor, de compartilhar com aqueles que sofrem, meu Deus, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão enganados, iludidos, ó Pai, que todos possam entender, ó Pai, e colocar-se à disposição do Senhor como instrumento para que o Senhor venha usá-los de uma maneira gloriosa e poderosa, meu Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, agora pelas famílias, pelos lares. Quantas famílias que passaram um dia difícil hoje e estão aguardando também uma noite muito complicada, Senhor. Tem pessoas enfermas, doentes, falta o pão de cada dia dentro desta casa. Ó, meu Deus, falta a paz, a união, o perdão, a compreensão, ó Deus. Mas que agora, neste exato momento, aconteça, ó Pai, uma bênção maravilhosa dentro desta casa, tal qual aconteceu na casa de Zaqueu um dia, quando o Senhor entrou ali e disse: hoje chegou a salvação a esta casa, a esta família. Que também aconteça agora, meu Deus, dentro desta casa, dentro desta família, dentro deste lar. Meu Deus, a saúde, quantos que estão ali doentes, enfermos, todo sustento que entra dentro desta casa, eles acabam gastando, Senhor, com medicamento. Outros, infelizmente, até com o vício, com o pecado, com o adultério, com a prostituição, com os jogos. Tenha misericórdia, ó Pai, que haja agora a libertação dentro desta casa. Olha por aquelas vidas, Senhor, que foram enganadas, iludidas, arrastadas para o mundo da criminalidade, da violência, do tráfico. Salva estas vidas. Tira essas vidas, meu Deus, deste mundo tão cruel, deste mundo tão terrível, Pai, dessa escravidão de Satanás. Quantos dominados pelo vício, Senhor, das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro. Meu Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Liberta agora essas pessoas. Liberta, Senhor. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta essas famílias agora, Pai. Olha essas famílias que estão sendo destruídas, este casamento que está sendo destruído. Meu Deus, não permita que o inimigo venha destruir este lar, venha destruir esta família. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós cremos, nós confiamos em Ti, ó Pai. Nada, absolutamente nada, é impossível para o Senhor. Por isso eu peço agora a bênção. Meu Deus, eu peço a bênção da prosperidade, Senhor. Abra as portas do bom emprego, de um bom ganho, para este pai de família que está desempregado. Olha que tristeza, Senhor, que angústia tão grande esse pai, esta mãe está sentindo, porque não tem o pão para colocar na mesa para os filhos. Olha aquelas famílias que estão desamparadas, debaixo das pontes, dos viadutos. Estas vidas, Senhor, que estão aí procurando um cantinho para poder dormir. Uma noite de frio aqui na capital paulista, em grande parte do Brasil, e as pessoas não têm onde reclinar a cabeça. Meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Uma terra tão rica, um país tão próspero, Senhor, como o nosso, e ainda vemos pessoas em situação de miséria, sem ter um copo de leite, um pão, meu Deus. Tanta injustiça social na nossa nação. Mas eu quero pedir agora por aqueles os quais o Senhor tem prosperado também a vida deles. E eles não têm entendido, Senhor, desta grande prosperidade, deste sucesso, desta mesa farta que o Senhor tem dado a eles, é para que eles possam compartilhar com o pobre, com o necessitado, com o órfão, com a viúva, com o viúvo, com o estrangeiro, meu Pai. Meu Deus, olha por aqueles os quais o Senhor tem colocado autoridade na mão deles, as autoridades civis, eclesiásticas, militares. Senhor, às vezes eles não entendem, ó Pai, que foi o Senhor que permitiu eles estarem ali em uma posição tão privilegiada, meu Deus, para que possa fazer o bem. E acabam promovendo a guerra, Senhor, o conflito, o extremismo, a injustiça. Meu Deus, tenha compaixão da nossa nação. A nossa nação precisa de uma intervenção do Senhor urgentemente. A nossa nação precisa do Senhor, ó Pai. São tantas ideologias malignas que se levantam todos os dias. Proteja as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó Pai, de tantas ideologias contrárias à Tua palavra. Venha proteger as famílias, ó Deus, de ideologias malignas, ó Deus, que vem até, ó Pai, contrariar aquilo que o Senhor nos ensinou, ó Pai. Ó, meu Deus, Ajuda-nos, ó Pai. Estamos vivendo, Senhor, em uma crise tão grande moral, espiritual, Senhor. Meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, para que a Tua igreja possa vencer isto e não ceder, ó Pai, porque o Senhor mesmo nos alertou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, nós estamos vendo o amor de muitos se esfriarem, meu Deus. Tenha misericórdia, ó Pai. Não deixe o amor dos nossos corações se esfriar, ó Deus. Orienta o Teu povo. Vem encher a Tua igreja do Teu Espírito Santo, do Teu poder, meu Deus. Tenha misericórdia, prepara a Tua igreja para o arrebatamento que está tão próximo. Sinais estão tão evidentes diante dos nossos olhos. Está tão clara a Tua palavra se cumprindo, Senhor, diante dos nossos olhos. E muitos ainda não conseguem enxergar, parece que estão cegos espiritualmente, ó Deus. Mas cura agora esta cegueira espiritual destas pessoas, para que todos possam enxergar que o tempo é agora, que o tempo de reconciliação é agora, o tempo de conserto é agora, meu Deus, o tempo de te buscar é agora. Fortaleça a tua igreja na oração, no jejum, na santificação, na obediência à tua palavra. Livra a tua igreja das falsas doutrinas, das heresias, dos falsos profetas, meu Deus. Livra a tua igreja dos golpes do homem sanguinário, do homem violento. Livra o teu povo do sequestro, ó Pai. Livra aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão nas cidades, aqueles que voltam do trabalho, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho, as crianças que voltam das creches, das escolas, os jovens, meu Deus, aqueles, Senhor, que estão viajando por ar, por mar, nas ribeirinhas, nas florestas, os pastores, missionários, que agora estão indo, Senhor, para pregar a Tua palavra. Ó, meu Deus maravilhoso, colocamos em Tuas mãos a vida de cada um. Visita os hospitais, ó Deus. Quantos que estão ali gemendo de dor neste momento, ó Pai? Quantos que estão esperando a morte? Os médicos já não podem fazer mais nada por eles, mas o Senhor pode curá-los agora. O Senhor pode, ó Pai, operar o milagre. O Senhor tem poder e nós cremos que o Senhor pode até ressuscitar os mortos. É verdade, Senhor, o Senhor pode até ressuscitar aqueles que estão mortos, ó Deus. O Senhor ressuscitou a Lázaro já depois de 4 dias que estava morto. Ó, meu Deus, faz um milagre, Senhor. Opera sinais, prodígios e maravilhas para que o povo possa crer. Opera nesta noite, Senhor, de uma maneira extraordinária. Usa esse pregador, essa pregadora. Faz uma grande obra, Senhor. Tu és um Deus tremendo, poderoso e maravilhoso. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Por isso estamos aqui pedindo misericórdia, Senhor. E nós não estamos ordenando o Senhor, porque nós não podemos nem pedir, se o Senhor olhar para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, nós nem deveríamos estar aqui. Mas nós estamos pedindo tudo, é para a honra e a glória do Seu nome, é para que o Senhor seja glorificado, exaltado. Levanta esse paralítico agora, cura esse cego, esse mudo, esse surdo. Paralítico, levanta e anda agora, em nome de Jesus Cristo. Canceroso, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, opera este milagre agora, para que a tua bênção, Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, aconteça na vida destas pessoas. Senhor, nós entregamos também Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor é um justo juiz. O Senhor é o nosso advogado, ó Pai. O Senhor sabe como fazer justiça pelo Teu povo, pela Tua igreja. Olha esses processos que estão nos tribunais. Olha agora, Senhor, esta pessoa que talvez tenha batido de porta em porta. E ninguém ajuda, ninguém faz justiça por ele ou por ela. Mas o Senhor pode fazer justiça agora. Visita esse presídio também. Visita, Senhor, aqueles jovens ali na Fundação Casa, as casas de recuperação. Enfim, ó Deus, o Senhor pode fazer tudo em nós. Olha para esse novo convertido, esta pessoa que reconciliou-se com o Senhor. Dá força para eles. O diabo tem desafiado eles para eles não serem fiéis a ti. Mas o Senhor agora pode ajudá-los. O Senhor pode orientá-los agora, meu Deus. Enchê-los do teu Espírito Santo para que eles estejam preparados não somente até o dia do batismo, mas principalmente até o dia em que o Senhor pedir a alma de cada um, ou o dia em que o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Pai bendito, nós oramos agora, meu Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha se manifestar agora, Senhor, nesta vida. Que a angústia é tão grande, a dor do coração é tão grande, que ele está planejando a própria morte. Espírito da morte, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Saia desta vida. Você que já planejou a morte desta pessoa nesta noite, eu te repreendo agora, Satanás. Saia desta vida. Espírito da morte, sai. Sai desta vida todo pensamento maligno, todo projeto para destruir esta vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai amado, eu peço, meu Deus, que o Senhor ajude, meu Pai, esta pessoa que está ferida, que está magoada, que está desanimada, esta pessoa que se sente injustiçada, esse soldado ferido que caiu no meio do caminho, talvez não foi compreendido, foi até caluniado, não foi valorizado e está tão triste, já não quer saber de mais nada. Quantos, ó Deus, que perderam as forças no meio do caminho e já não querem fazer mais nada, Senhor. Tem os dons, os talentos tão especial que o Senhor deu para eles. Mas aí, Senhor, está tudo enterrado. Meu Deus, quantas vidas estão sendo prejudicadas com esse dom que não está sendo colocado em prática, com esse talento que está enterrado, Senhor. Mas fala com esta pessoa agora. O Senhor tem poder de animar esta pessoa agora. O Senhor tem poder agora, meu Pai, de dar um abraço. Esta pessoa sentir agora o teu abraço. Um pouquinho da alegria do teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, anima esta vida. Anima esta vida que está tão desanimada, Senhor. Anima esse jovem. Ainda, Senhor, na flor da idade. E já perdeu as forças. Quer se entregar às drogas, à bebida, ao mundanismo, Senhor. Tenha misericórdia. Anima eles agora, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro por eles, eu peço por eles. O conflito está tão grande, a guerra está tão grande, que eles não estão conseguindo resistir, ó Pai. Ajuda a cada um neste momento, Senhor, dando a grande vitória, dando grande livramento para estas vidas. Eu clamo a ti, Senhor, certo convicto, que o Senhor está agindo neste momento, que o Senhor está operando agora, meu Pai. Eu já te glorifico, na certeza que o teu nome está sendo glorificado dentro desse hospital, dentro desta casa, onde está esta pessoa nesta ambulância, sendo socorrida, esta pessoa que sofreu um acidente. Agora, Senhor, o teu nome vai ser, eu tenho certeza que já está sendo glorificado e exaltado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus, que maravilha, graças a Deus. Você sentiu aí a presença do nosso Deus Todo-Poderoso? Eu tenho certeza que sim. Pastor, eu nunca senti algo tão maravilhoso aqui na minha vida. Estava orando aí, senti esta alegria, foi como Deus me abraçou aqui agora. É, ele está batendo na porta do seu coração. E ele não quer conceder a você somente alguns instantes de paz, de alegria, não. Não, não, não. Ele quer viver em você. E quer que você desfrute desta paz, desta alegria. Quer que você desfrute desta segurança. Ah, eu quero. Você quer? Eu um dia tomei a decisão e disse, não, eu não quero o Senhor na minha vida somente como uma visita, não. Eu quero Ele morando aqui dentro de mim, dentro do meu coração. Então eu reconheci como único e suficiente Salvador. E você vai fazer isso agora também. Você vai fazer isso agora e a tua história vai mudar agora. Você quer mudar a tua história? Levanta sua mão. Em nome de Jesus. Reconheça o Senhor agora como único e suficiente Salvador. Não pense duas vezes. É a decisão mais certa que você tomará na sua vida. Vai ser uma mudança completa. Você que está afastado também dos caminhos do Senhor. Não, não, não. Você não pode viver mais nem um instante sem a presença de Deus. Você já experimentou, né? O que é ter a presença de Deus em sua vida. Por favor, volte para Deus agora enquanto há tempo. Vamos orar? Levante as mãos agora, levantem as mãos agora e orem comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora, Senhor, os meus pecados. Dá-me força, Senhor, para eu ficar firme na Tua presença. Porque a partir de agora, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eita coisa boa! Que maravilha! Agora você abriu a porta do seu coração. Mas você precisa aprender muito agora. Você precisa saber como você dará os próximos passos. Agora você já faz parte da família de Jesus, da família Deus e Amor, e você precisa saber agora como é viver nesta família, se preparando para ir morar no céu. Então entre em contato conosco. Quero aceitar Jesus, @ipda.com.br. Ou nosso WhatsApp. 0950-9446-45. Ou faça melhor ainda, procure a Igreja Deus e Amor. Olha, são 18h28, às 19h, nós teremos cultos em todas as nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor. Pastor, onde está a Igreja Deus e Amor aqui na minha cidade? Pode sair procurar no seu bairro, aí na sua cidade, se informe aí que você vai encontrar. Ou entre no nosso site www.ipda.com.br ou entre também em contato conosco pelo nosso WhatsApp 011 98292 3392. Estamos aguardando já por você. Chegue lá na igreja, fale com o pastor. Pastor, eu já aceitei Jesus, já faço parte desta família e eu quero dizer algo impressionante para você. O seu batismo já está marcado. Mês de setembro, nós já teremos batismo em todas as nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor. Deus os abençoe grandemente e não se esqueçam, hein? Estamos esperando por todos vocês aqui no próximo domingo para a grande festa de comemoração dos 63 anos da nossa querida igreja Pentecostal Deus e Amor. Procure a Igreja Deus e Amor, que está sendo formada as caravanas, e seja também um participante deste dia de júbilo, de bênção e de grandes vitórias em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente. Lembrando que à meia-noite, 00h, nós voltamos com vocês com mais a oração, e também você pode continuar orando pelo canal aí, direto com Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Acompanhe agora o informativo Reviver. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração e trazer a você todas as informações sobre a Fundação Reviver. Quem tem o prazer de cumprimentá-los é sua irmã em Cristo, evangelista Eliana Miranda. E hoje eu quero mandar um beijo grande para os nossos internos lá de Sarutaiá, que sempre estão lá ao lado do rádio, acompanhando, ouvindo sempre o programa Voz da Libertação. Então eu quero mandar a eles um beijo grande, um abraço em Cristo, para que o Senhor mande a eles muita saúde, muita paz, muita alegria, porque eles estão, como dizem eles, num pedacinho do céu, como eles chamam aquele lugar. E realmente é um pedacinho do céu. O Senhor preparou para eles, através da Fundação Reviver. E ali eles recebem todo cuidado, são cuidados com muito amor, com muito carinho. Tudo isso por quê? Porque você é um colaborador, é um contribuinte com a Fundação Reviver. Se não fosse pela tua ajuda, esses nossos idosos não estariam ali sendo protegidos. Alguns estavam até em situação de risco. Realmente, quando a Fundação Reviver recebe, são pessoas, são idosos que estão realmente em situação de risco, em situação onde não tem um familiar para cuidar, porque como diz lá em Timóteo, a Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus, e se nós não cuidamos dos nossos, nós nos tornamos pior do que os infiéis, diz a Bíblia. Então cada um cuida dos seus, mas tem aqueles que não tem realmente quem possa cuidá-los. Tem o caso de dois irmãos que estão lá, esses dois irmãos de carne e esses dois irmãos de sangue, né? Eles, os dois são idosos e não tinha quem os cuidasse. Então, eles estão lá e foram abraçados pela Fundação Reviver e recebem ali todo o cuidado. Isso é bom demais. Fazer o bem é bom demais. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. E você, claro, que deseja ajudar a Fundação Reviver. Houve um hospital onde nós entramos, que ao entrar ali com as coisas, as pessoas que estavam recebendo ali os primeiros socorros começaram a bater palma, a dar glória a Deus, a levantar a mão para o céu, glorificando o nome do Senhor, porque Deus proveu de acordo com a necessidade deles. E isso só foi possível, claro, não podemos de maneira nenhuma, nunca faremos isso, esquecer que isto tudo só foi possível porque você abriu a sua mão, você estendeu a sua mão, você nos deu ajuda para que desta maneira nós pudéssemos levar a eles o que eles ali realmente estavam precisando. Então você que deseja ajudar a Fundação Reviver, anote aí agora as contas da Fundação onde você pode fazer aí o seu depósito, fazer a sua transferência para ajudar a Fundação Reviver. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Oferte em uma de nossas contas. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8. 3392, dígito 8. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 3103, operação 003. Conta corrente 90-01-48-7. Agência 3103, operação 003. Conta corrente 90-01-48-7. Semeie nessa obra e seja abençoado. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Pix da Fundação Reviver. Fundação Reviver, Refúgio Vida Verdadeira. CNPJ 00277 850 00031 31. Repetindo, CNPJ 00277-850-0001-31. Semeie nessa obra e seja abençoado. Pix da Fundação Reviver. A Fundação Reviver precisa de você. Oferte em uma de nossas contas. Associação Beneficente Reviver Help. Banco Bradesco. Agência 0496. Conta corrente 69355, dígito 3. Caixa Econômica Federal. Agência 0243. Operação 003. Conta corrente 1422, dígito 9. Chave Pix. Associação Beneficente Reviver Help. CNPJ 29168414/0001, dígito 06. Fundação Reviver. A obra não pode parar. Aleluia, glória a Deus. E eu estou aqui com um versículo. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Isaías 41, 17, 18. A Fundação Reviver, ela não é só uma obra assistencial. Ela é uma obra assistencial que ganha almas para o Senhor Jesus. E eu gostaria neste momento que você escutasse um testemunho para que a sua fé seja elevada na presença de Deus. Minha irmã, seu nome? Gerosina Cardoso de Araújo. Irmã, relate aos ouvintes o que Deus operou na sua vida. Irmão, eu vou contar uma bênção que eu recebi do meu neto. Ele, pela madrugada, ele sofreu um ABC e ele foi para o hospital entre a vida e a morte. Mas aí, quando eu vi naquela situação daquele jeito, eu fui... Falei pro Senhor, fazer um voto com o Senhor. Dentro do hospital eu fiz esse voto com Deus, com a Fundação Reviver. Se Deus fosse da vontade do Senhor, que ele trouxesse meu neto com saúde e sem sequela nenhuma, que eu vinha contar essa bênção. Prometeu a Deus agradecer ao Senhor. Agradecer. E hoje eu vim contar meu testemunho. Foi uma bênção muito grande que Deus me respondeu. Deus respondeu a minha oração e ele já está em casa. Mas graças entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Era grave. Era grave. Foi um derrame que deu nele. Também, irmã, eu tenho uma bênção a contar também, minha, que é minha. Eu tinha feito um voto com o Senhor Jesus. Mas pouquinho meu dia, falei, Senhor, mas eu vou ajudar essa obra até o fim da minha vida, enquanto tiver vida. Prometeu esse voto que enquanto tivesse vida, ajudaria. Eu ajudaria a fundação, é pouquinho, mas eu sei que na presença de Deus, isso guarda muito, né, irmão? E eu estou aqui hoje pagando meus dois votos para a glória e honra do Senhor Jesus. Vale a pena participar deste culto beneficente em prol da Fundação Reviver? Vale a pena, irmão, vale a pena a gente participar desse culto e estar na casa de Deus e ajudar a obra de Deus com amor, com alegria, para que Deus do Senhor nos abençoe, né? Aí está, minha irmã, confirma o seu nome e o seu endereço. Meu nome é Gerosina Cardoso de Araújo, eu moro em Francisco Morato, Rua do Pilão, número 27, Jardim Casa Grande. Vejam aí, meus irmãos, que maravilha o testemunho desta irmã. Eu gostaria muito que você também fizesse essa experiência, experimentasse fazer um propósito com Deus. Talvez você esteja numa situação aí de enfermidade, está em cima da cama, está numa condição em que você não pode estar indo à igreja, você não pode. Então peça para alguém para poder buscar o voto para você, para fazer a transferência para você. Mas faça o seu propósito com Deus. Talvez você esteja num lugar muito distante. Então temos aí as maneiras de você estar ajudando a Fundação Reviver, porque quando nós entendemos que ao fazermos um propósito com Deus, muitas vezes nós chegamos para Deus e simplesmente nós só vamos pedindo, pedindo, pedindo, pedindo e não ofertamos nada, não é? Simplesmente estendemos ali uma lista para Deus, colocando ali tudo que nós desejamos e não oferecemos nada. Mas naquele momento em que nós oferecemos algo para Deus, pense, você não pode pensar que você está pagando a sua bênção, porque uma cura não pode ser paga, Uma porta aberta de emprego não pode ser pago. Nada que Deus nos dê, a salvação não pode ser pago. Não existe nada nesse mundo que seja, que tenha um valor para pagar algo que venha dos céus. Mas, sim, você fazendo um propósito de ajudar o outro, nós vamos ler agora, neste momento, um versículo aqui, e eu quero explicar até este versículo, estar aqui meditando com vocês nesta palavra, porque sim, nós precisamos apresentar boas obras nesta vida. E ao apresentar boas obras, nós cumprindo ali o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ajudando de alguma forma, seja lá com um voto, seja a maneira que você sentir de ajudar no seu coração, então nós estamos ali comovendo a Deus. Eu diria que esta é a palavra, comovendo a Deus a nosso favor. E Deus, com certeza, ouve a nossa oração. Vamos ler neste momento um versículo para a nossa meditação. E este versículo, essa passagem está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aleluia, que maravilhas. Talvez você pergunte aí, mas irmã, ao falar nessa passagem, estamos falando do quê? Talvez você não tenha entendido. Existem muitas questões que as pessoas, às vezes, leem na Bíblia, leem, releem e não conseguem entender. Mas são palavras que o Senhor nos dá para entendimento da nossa vida aqui. Quando nós falamos fazer o bem a alguém, o que faz ao pobre empresta a Deus, quando nós citamos esses versículos, as pessoas talvez se perguntem, mas a salvação é pelas obras? Não, a salvação é por fé e ao declarar de lábios com a nossa voz ali, dizendo que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como o Filho de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus e fazemos essa declaração com os nossos lábios, que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, então ali nós damos a entrada, nós passamos a porta, como diz a Bíblia, que ninguém vai ao Pai se não passar pela porta que é Jesus. Quando nós falamos, dizemos que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, então nós estamos abrindo a porta, estamos adentrando, passando para o outro lado, que é o lado da salvação, o lado da vida eterna. Tem que passar pela porta chamada Jesus. Mas, porém, a Bíblia nos relata em vários trechos, que não vai ser possível citar aqui, mas vários trechos, onde nós precisamos ter uma vida seguindo como a Jesus Cristo. Cristo viveu uma vida onde ele não se misturava ali, ele não estava no meio, na vivência dele, junto aos grandes reis, aos milionários. Não, ele estava sempre onde a Bíblia fala que Jesus estava, ele estava entre os pobres, entre aqueles que eram pecadores, entre aqueles que eram miseráveis. Porque de acordo com a palavra de Deus, Jesus não veio para aqueles que já estão em Deus, aqueles que já estão em Cristo, ele veio para aquele que ainda está enfermo, para aquele que precisa que os seus olhos sejam abertos, para aquele que precisa nascer de novo, que precisa modificar a sua vida, ter mudanças de hábitos, ter mudanças até no seu caráter, porque Jesus Cristo, ele muda o caráter. E de acordo com as obras que nós fizermos aqui na terra, como está em Colossenses, será então recebido como recompensa, como herança de Deus, o nosso galardão. Ou seja, as nossas obras não são para a salvação, mas são para o galardão. Cada um de nós receberemos ali de Deus um lugar especial nos céus. Receberemos ali um lugar onde vamos estar assentados, onde vamos estar a presença de Deus. E para isso, para recebermos, nós precisamos ter uma vida diferenciada aqui na Terra. Uma vida onde estamos apartados do mundo, vivemos no mundo, mas não podemos deixar que o mundo viva em nós. E não podemos praticar as obras do mundo, porque quem está no mundo não pratica as obras do mundo. Quem está em Cristo pratica as obras de Cristo. E as obras de Cristo diz, para sermos justos, para sermos pessoas honestas e para ajudarmos com toda certeza ao necessitado. Então, nós temos que ser sempre seguidores de Jesus Cristo, levar em conta que somos servos dele, estamos aqui para o propósito dele. O propósito dele é que nenhuma alma se perca, que todos sejam salvos. E desta maneira, através do nosso bom convívio,